Eu estou vendo que eu sou obrigado no podcast de hoje a apresentar algumas justificativas. Não que eu goste, nem que eu pretenda, nem que eu precise apresentar justificativa de nada que eu faça. Mas é, ninguém é meio burro, ninguém é meio cabeção, meio jumento. Então vamos fazer algumas coisinhas, explicar. Por exemplo, o nego disse que eu sou nerd, né? Tá rolando esse papo aqui no tópico de baixo, que eu sou nerd. Olha, eu não nego que eu tenho algumas semelhanças com os nerds, né? Hoje é 20 de maio de 2011. Pronto, já falei a data. Eu não nego que eu tenho algumas semelhanças, algumas similaridades, algumas coisas bem parecidas com os nerds. Não nego, pô, não dá. Mas a diferença, primeiro, você tem que ir lá atrás, né? Que é o quê? A primeira semelhança que eu tenho é que eu curto eletrônica, eu curto eletrotécnica, eu curto ciência, eu curto cinema, eu curto desenho animado, eu curto um monte de coisa. Mas, diferente do nerd, o nerd sempre foi aquele magrelo babaca, ou aquele gordinho retardado, ou aquele imbecilzinho que delira com o universo pop das tranqueiras, né? E ele só fica nisso. Mas porque ele levava porrada, porque ele levava bufete na escola, levava uns tabefe, porque ele era um idiota. Um idiota. Eu não vou negar pra você que nos anos 70, eu nasci em 64, né? Nos anos 70 eu tava na escola e o bullying que vocês dizem que tá rolando hoje, que na época tinha os valentões lá, os caras que pegam, ele cobria a gente de porrada, tipo assim os Simpsons, aqueles três carinhas lá que fica socando os outros. Aquele, era assim, meu. E era assim, mas para poder sobreviver, eu não podia assumir minha, digamos, nerdice, porque primeiro não tinha tanto acesso à informação como se tem hoje, né? Minha fonte de informação era o rádio, a televisão e as revistas, ou seja, muito pouco. Hoje com a internet você deita e rola. Mas na época eu tinha acesso a tão pouca coisa que não dava. E nós tínhamos nossos amigos, e gibi, né? Gibi ajudava muito. Nós tínhamos nossos amigos lá, nossa turminha, mas a gente tinha que ficar meio que na moita. A turma tinha que ficar meio que na moita porque pegava mal, não dava certo, né? E para poder sobreviver nesses esquemas de escola, eu tive que aprontar um jeito bem bacana, que não era tão comum, que era a delação. Eu era um tremendo de um X9 na sala de aula, eu entregava mesmo. E com isso, entregando esses vagabundos, esses bagunceiros, moleque pilantra, eu era, digamos, o olheiro da direção, eu me dava bem, porque eu entregava fulano, entregava ciclano, nem sempre a direção correspondia, né? Porque sabe como é que é, né? Ele não dava sempre, porque ficava desconfiado que eu estava aprontando, que não sei o quê, porque eu aprontava, mas depois culpava os outros, né? Eu subia, eu era um moleque arteiro pra caralho, com 11, 12 anos eu subia em cima do armário, aprontava, imagina eu de sapatinho, aqueles sapatinhos de... antigamente tinha um negócio chamado pé chato, que era um troço do Dr. Scholl, né? Você viu o apitão que escapou? Dr. Scholl, era uma picaretagem, porque eu tinha um pé chato e usavam aqueles sapatos de palmilha que ficavam empurrando a palma do pé. Mas isso era um troço preconceituoso, que era o pé do preto, né? Isso não tem nada a ver com nada, mas eu usava aquelas botinas, né? Eu subia no armário com calça de tergal, com preguinho, todo chique, anos 70. Camisa branca, não é camisa de algodão, era camisa branca de lycra com botões e tal. E eu subia no armário, eu deitava e eu fazia uma zona do inferno. E as meninas usavam aqueles sapatinhos de fivela, com meia branca, saia rendada, camisetinha. E na época anterior, nego andava de gravata, era uma coisa de eu tinha que ter uniforme, isso no ensino municipal, né? Agora o ensino municipal é essa merda com uns pano vagabundo. Minhas filhas recebem o uniforme da escola, que nós estamos no meio do ano, eles não entregaram o uniforme ainda, né? Meu, é cada lixo, é um pano vagabundo, e nós tínhamos, minha família tinha que comprar e tal. Então eu não era aquele moleque de fácil. Primeiro que eu era magrinho, cabeção, feinho pra caralho. As menininhas, mas eu não sei, eu tinha algum carisma maluco, porque eu brincava, zoava o tempo todo. Aí chegava a professora, a dona Ângela, uma ruivona maravilhosa. Nossa, o que eu me acabei com punheta com aquela mulher, meu amigo. Nossa, na sala de aula. Eu era o capeta, eu tava com todo mundo, eu tava o pauzão pra fora bater. Isso nos anos 70. É que vocês, hoje, vocês não fazem a ideia do que era, porque era um esquema de repressão terrível. Nós não tínhamos pornografia em lugar nenhum. Não tinha acesso a nada, não sabia de nada. Falar palavrão dava uma merda. Nossa, você ia preso se falasse muito palavrão. Dava cadeia. Isso fora quando a polícia militar não entrava, que eles tinham aquelas cabeças de pinico, né? Que mudou. Naquela época eles tinham um capacete assim, parecia uma cabeça de pinico mesmo. Eles entravam, catavam o professor, sumia. Era foda, era um negócio triste. Mas eu era um nerdinho. Era um nerdinho ainda, digamos, em evolução. Vai, eu vou abrir uma solução para você. Um nerdinho em solução. Uma solução. Um nerdinho em desenvolvimento. Eu tinha tudo para ser nerd. Tudo. Mas entra o quê? A minha formação familiar. Minha família era de negros, né? Minha família era negrada. O negro é diferente de vocês brancos, porque o negro ele vai para cima. O negro é muito zoeiro, ele é muito bagunceiro, ele é muito competitivo. E ele é muito família. Se o pai aceita aquele carinha, acabou. E na minha condição, por eu ser um branco criado por negros, eu tinha uma condição especial. Eu tinha tudo para ser nerd, porque meu pai me deixava fazer o que eu quisesse. Só que o nerd, ele não tem bicicleta. Pensa bem, eu tinha uma bicicleta, tinha duas ou três, na verdade, né? Meu pai ganhava lá das apreensões e me dava uma, era normal. Então ele incentivava que eu andasse de bicicleta, que eu me movesse, que eu andasse. E eu saí da rua Japurá, no 336. Você procura depois no Google Maps aquela casinha sobrada que tem uma árvore em frente. Eu morava ali, só que meu quarto era no subsolo. Eu saí da Japurá e até a Maria Paula de bicicleta, voltava pela rua Maria Paula, passava em frente à Câmara Municipal, vinha pela Santo Amaro, passava em frente de novo ao novo escritório da Federação Espírita, né? Descia pela rua Santo Amaro, era pela rua Santo Amaro, seguia pela rua Santo Amaro, descia pela Nestor Esteves Natividade, uma ladeira compridona, assim que inclusive o Pedro cita no livro dele, né? Como a gente passava, a gente ficava brincando ali. Então, diferente do nerd, a gente não tinha primeiro acesso à informação. Era difícil. Segundo, eu me dava muito bem com a minha família. Meu pai era maravilhoso, né? Até hoje eu sinto uma imensa falta dele. O nerd odeia os pais. Presta bem atenção nisso que eu estou te dizendo. O nerd odeia o pai e odeia a mãe. Você pode pegar esses caras que eu sempre cito por aí. Ó, tenta levantar a vida deles, você vê que eles têm tretas altíssimas com os pais. Eu não vou dizer que também era mil maravilhas com meu pai, né? Mas o meu pai, ele era uma pessoa muito séria, porque ele era torturador, do Dake, do iCod. Me lembrei recentemente que eu tô querendo fazer uma tatuagem. Aliás, compre o livro do meu nomes por apenas R$25, grátis marcador de página e autografado, frete grátis também. E junto que você também pode comprar o livro do Zé Roberto, Mundo Sem Sol, pela bagatela de R$15. Tranquilo, frete grátis. Olha que mamata. Eu estou juntando dinheiro, estou vendo meus olhos para fazer uma tatuagem. É muito louco, né, meu? A gente fica pensando, por que eu vou fazer na minha... Eu vou fazer a tatuagem. Achei aqui um desenho legal. Eu quero colocar um dragão aqui nas costas da minha mão direita. Então você comprando o livro do meu nome, você está colaborando para que o BK coloque uma tatuagem nas costas da sua mão direita. Você vê que coisa maravilhosa, que coisa incrível. Então, fim do comercial, o meu pai era uma pessoa muito séria. Muito séria. Muito séria. Eu gosto de reforçar isso. Mas que comigo ele era uma pessoa fantástica, uma pessoa maravilhosa. E a minha irmã ficava puta com isso, porque eu tinha boiadas que eles jamais sonhavam ter, né? Mas a vantagem é que o meu pai me dava esse amor em forma de liberdade, em forma... Ele não era de conversar. A gente trocava muito olhares, muito respeito. Naquela época eu falava, benção, pai, Deus te abençoe, meu filho. Quando eu era pequeno, eu beijava as costas da mão dele. Era um hábito dos negros, né? Do pessoal da época, tal, que ele manteve até certo ponto. Hoje ele tá tudo gringolado, já perdeu tudo. Eu conheci um outro nego velho também, que foi lá. A gente sempre tinha esse hábito de beijar as costas da mão. Ele beijava as costas da minha mão também. Você vê que como certos hábitos se perdem, né? E era uma coisa maravilhosa. Meu pai, por ser um cara muito sério, ele me dava essa liberdade. Nós tínhamos muita aproximação de ideia, a gente brincava. Eu brincava muito com meu pai. Em conversação, um nerd não brinca com os pais. O nerd é muito oprimido. Ou então, ele não só é oprimido, como ele é rejeitado. O nerd é muito birrento. Então, por ele não ter o afeto dos pais, pode levantar a ficha desses caras aí, nenhum deles se dá bem com os pais. Eu não vou dizer que hoje, com 47 anos, eu me dou bem com a minha mãe, não. Eu resolvi cortar os laços, porque não interessa, não dá mais para conviver, é muito complicado, minha mãe está com 97, minha irmã apronta muito, então eu cortei os laços. Porque agora eu tenho minha família, tenho meus filhos, tenho minha mulher, não preciso mais. Estou feito, estou legal, estou montadão. Em compensação, o nerd, ele não tem a relação afetiva com os pais. Qual nerd que você conhece que se dá bem com os pais? Esses caras que fazem mangá, que fazem anime, editores, esses moleques, eles estão tudo péssimo. Um deles, eu não posso mais citar nomes, porque meu advogado, doutor Pintudo, falou, Zé, não cite nomes. Eu não vou mais citar nomes, eu vou parar de citar nomes. Mas tem um deles aí que tá lá na Panini, como tem vários editores, aí eu posso falar. Tem um deles que saiu escorraçado da família, né? O pai botou ele pra fora, né? Ele veio pra São Paulo, escorraçado. Por que ele é nerd? Tá vendo? Aí você pega aquele outro grande, né, poderoso que tá lá, não sei o quê, trabalha pro grandão lá. Esse tem uma treta de família que eu não vou nem entrar em detalhes, mas eu te garanto que é péssima. O outro também que mora no apartamento sozinho e que não sei o quê, que não mexe com RPG e o caralho, é esse mesmo que mexe com RPG, que não sei o quê, que é o bom, que pereré, pereré, pereré, rejeitado pela família. Tanto que deram pra ele, tá um apartamento aí, fica aí, porque tem o pessoal até agora, tá um apartamento aí, você fica aí e vai tomar no seu cu. Ou então aquela outra maluquinha lá, né, que também tem altíssimas tretas com a mãe, que é separada do cara, que nem o cara, nem o pai aguentou ficar com as duas, aí saiu fora, largou as malucas lá, né, e ela até hoje tem tretas e essa mina, ela vive a base de doação da grana do pai, que ela odeia, porque ele, na cabeça dela o pai rejeitou, né. Então, o nerd é isso, ele transfere essa carência afetiva tremenda pro mangá, pro anime, aquele outro japonesinho também é a mesma merda, todos eles são assim. Mas eu tive esse fundamento legal com meu pai, que não vou dizer que era mil maravilhas, que era um fundamento, não era perfeito, lógico. Mas em compensação eu era muito querido, eu tinha oportunidades, eu demorei para me conscientizar disso, né? Porque sabe como é que é adolescente, tá? A gente fica na cabeça meio confusa. E outra coisa, diferente dos nerds, é que o nerd não sai de casa. Essa putada aí só ia sair de casa para ir para escola, para estudar, porque ele era empurrado, vai estudar, desgraçado. O meu pai me forçava a estudar, mas sabe quando ele tá meio assim? Não, tira uma boa nota aí que tá tudo certo. E por eu ser muito querido, meu pai me ensinou essa manhã, não, você delata os moleques. Faz amizade com a professora, conversa assim. Foi difícil pra você explicar isso pra um moleque de 11, 12, 13 anos. É difícil. Agora, ao mesmo tempo, né, eu aprendi a lidar com os professores, entregar os caras e eu sobrevivi. Que nerd que entrega o outro? Não entrega. Outra coisa que o nerd não tinha, na minha época e não tem até hoje, eu tinha acesso a literatura muito doida. Agora, veja bem, o meu pai era do doicode, do Dake, né? Era torturador, ele aprontava, ele era foda. Mas, no entanto, ele me fez ter a assinatura do Pasquim. Onde eu lia lá o Paulo Francis, o Enfio, que eu aprendi muitas coisas com o Enfio. Porra, o Ivan Lessa, Jaguar, tudo essa putada da esquerda, né? Eles me... Claro que eu não entendia tudo, mas ele me fez. Ele assinou, pai, posso assinar isso aqui? Ele olhou o jornal, não pode. Olha, como é que pode? O Pasquim era apreendido na banca, mas eu recebia na assinatura. Eles foram apreender no jornal porque tinha lá uma mina enrolada na bandeira do Brasil, uma bucetuda, uma vagabunda. Fazia essa provocação, sumia na banca, mas eu tinha. E eu lia isso, lia tudo isso, me perguntava nem aí. Você vê que coisa maluca. Mas o meu pai era fantástico. Nos anos 50, 60, teve uma grande apreensão de porno, revista pornô. Que era proibidíssimo, né? Meu pai levou pra casa, deu pro meu irmão, não era nascido ainda, né? Deu pro meu irmão 4, 5 caixas de maçã cheio de revista pornô. Meu irmão se acabou e faturou um dinheiro, né? Meu pai falava, isso é uma besteira. Uma outra vez ele apareceu lá com uma outra caixa de maçã cheia de maconha. Ai, que é tóxico. Não falava tóxico, né? Falava tóxico. Isso é tóxico. Aí o tóxico... Ele falou, isso aí não faz mal nenhum. Meu pai era foda, ele era muito louco. Ele falou, não, isso aí não dá nada. Ai, que besteira. E ele falou, não, ele não estava incentivando, nem fazendo apologia ao crime. Não, na concepção daqueles policiais dos anos 40, 50, isso não era nada. Porque havia coisa muitíssimo pior... E não que ele fumava, não, ele não fumava, não. Na verdade, meu pai não gostava de nada. Ele só fumava o charuto dele no final de ano. e tomava o seu conhaque. Ele tomava um conhaquinho lá, uma cieira, né? Mas ele tomava tanto que teve um derrame, teve que ir pra Poços de Caldas se cuidar, que teve um derrame. Depois, até o final da vida, ficou com a cara meia torta, assim, porque ele era muito nervoso. Mas a concepção dele das coisas da vida, ele não deixava. Não, você não pode pegar isso aqui, que você é muito novo. Mas ele tinha o poder de conhecer a pessoa, né? Esses policiais antigos, ele tinha um poder de intuição incrível. Ele olhava pra você, ele sacava qual era o assunto. Ele sacou que eu era um cara do bem. Então a gente criou uma amizade fantástica. Eu não vou entrar. E o nerd não tem disso, cara. Presta bem atenção, esses nerds, esses caras aí dentro, eles não têm amizade com nada. Ó, eu te digo lá, o nerd não bebe. Agora eu enchi a cara de sair cercando galinha. Claro que eu não bebia na frente do meu pai, né? Absurdo. O meu barato era champanhe. Ou então sidra, né? Que eu gostava pra caramba. Eu nunca gostei de cerveja, não achei legal. Eu tomava champanhe, sidra. Olha que moleque fedido, né? O nerd não fuma. Eu não fumava, eu comia com farinha. O que eu fumava? Uma loucura. Que nerd que fuma? Nerd é natureba. Tá? Eu praticava esporte na ACM, ali na Nestor Pestana, que meu pai e minha mãe me davam uma carteirinha lá de sócio. Eu ia lá, praticava esporte, eu nadava. Tá? Que nerd pratica esporte? Outra coisa, o nerd tem medo de mulher. Nerd é cabaço. Eu transei a minha primeira vez com uma vizinha quando eu tinha uns 11 anos, né? E era muito louco, porque era proibidíssimo, era um negócio gostosinho. Tá, você, o moleque, você não sabia que era puro instinto, né? A minha vizinha, lá na rua Japurara, me puxou lá pro canto, lá na casa dela, brincando. Ela mais velha do que eu, tinha uns 11 anos, ela tinha uns 16. Ela gostou de mim e tal, e deixa eu ver isso aqui. Me levou pro quarto dela e tal. E a gente brincou. Era tão legal, cara. Era muito gostoso. Porque não envolvia maldade, envolvia descoberta. Agora não, agora é pedofilia. A pedofilia, que isso é pecado. Chamando o conselho tutelar, que não sei. Não, na época, claro que eu não vou negar que tinha os abusos, lógico. Mas, por exemplo, tinha na nossa rua lá, o moleque era o viadinho. Eu não comi. Mas na nossa rua lá, na Japurá, tinha uns 10, 15 moleque, vinha moleque de tudo quanto é canto. Eu tinha não gostado da turma da Rua Paim, só tinha vagabundo, né? Ou então a Rua Paim, nossa, ali era uma desgraça, né? Tinha os treme-treme ali na 9 de julho, nossa, ali é tudo bandido, né? Mas nossa rua, tinha lá no final, lá no meio da Japurá, tinha um grande prédio que a gente chamava de IAPI, né? Porque ali morava só, eram prédios de condomínio de funcionário, né? Tá lá até hoje, a turma vinha de lá de fazer a festinha, curtia, e tinha o viadinho, jogava a bola no fundão, que lá no fundão da Japurá, você vê no Google Maps, lá no paredão, ali funcionava o depósito da Drogazil, que pegou fogo. Nossa, quando pegou fogo foi uma desgraça. E o Silvio Santos comprou aquela merda e deixou parado, porque um dia ele queria construir o shopping, até hoje tá pra construir um shopping ali, acho que nunca vai rolar, né? E ali no fundão a gente ficava jogando bola, tá, e tinha o viadinho. Tinha um viadinho lá e tal. E os caras brincavam com ele e tal. Ia lá e dava uma carcada nele. Eu não comia, porque, pô, eu tenho o meu limite, né? Tal, fazer o quê? Mas eles abriam o portão desse paredão, abriam o portão, ia lá no canto e carcava a rola, né? Na boa! Ou então ia lá perto do antigo Madame Satã, lá na 13 de maio. Também a gente jogava a bola lá, olha, saí da Japurá até a 13 de maio pra jogar a bola. Os caras comiam um molequinho lá também, tá tudo, o moleque gostava de dar, o molecava gostava de comer, não comia menininha, não tinha menininha, porque as menininhas eram muito fedidas, né? Não tinha tanta vagabunda como tem hoje, era um negócio muito distante. Então a gente comia, eu também lá na Japurá, né, transei com a menininha, era gostoso, era um troço de descoberta. E o meu pai sabia de tudo, né? Ele ficou orgulhoso quando ele soube que eu transei com uma menina. Ele me olhava assim, com aquela cara assim, né? Aquela coisa esfinge. Não, Mona Lisa, aquela cara de Mona Lisa, aquele sorriso assim, o sorriso secreto daquele desenho do Chuck Jones, né? Aquele sorriso secreto. Aí ficava, oh, beleza, esse é macho. Já tá funcionando. Mas muito bem, então, qual coisa? Quando eu tinha 11 anos, eu transei a primeira vez. Só parei de putanhar pela minha vida inteira. Depois que eu me casei e parei. Porque a patroa me satisfazia, tal, beleza. Peguei a melhor de todas as japonesas, casei, tranquilo. O nerd é fanático e alucinado por computação. Eu também fiz computação, porque eu trabalhava com fliperama. Não é que eu trabalhava, tinha na minha classe o meu saudoso e querido amigo Igor Fulop. E ao lado dele tinha o meu amigo César Floro de Melo Zoreia, né? Éramos nós três. Tinha também o Donizete, né? Que era um muito grande amigo, né? Tinha o Marco Aurélio, tinha um monte de carinha, né? Só que eu, o Igor e o Zoreia, tinha na Brigadeiro, ali na, na do lado do Pérola Baiton, a gente estudava na Rua Maitá, na Escola Municipal Celso Leite Ribeiro Filho. A gente estudava lá, subia e até o fliperama. Mas eu descobri o fliperama a primeira vez quando eu estava uns 10, 11 anos, quando eu fui lá no Play Center. Você descobriu um fliperama bem mais tarde, mas quando eu fui no Play Center, as máquinas, nego, que coisa legal que eram aquelas máquinas. Eram as máquinas velhas, que não eram, obviamente, eletrônicas, né? Não tinha os processadores e não sei o quê. Eram máquinas eletromecânicas com recursos em terceira dimensão. Por exemplo, tinha uma máquina maravilhosa que era de um submarino. Você ficava, você colocava assim a cara, tinha que subir, alguém tinha que me segurar porque eu era muito pequeno. Eu tinha que colocar a cara assim naquele periscópio, colocar o olhão. Aí você via lá o mar, todo fajuto, né? Mas ele flutuando certinho assim, o submarino passando, você tinha que dar o tiro, né? Não, o submarino passando, não passava um naviozinho lá, você tinha que dar o tiro e acertar. Se você acertasse, contava ponto. Essa máquina tinha um sonar, ela fazia pim, um barulho do inferno, alto pra caralho, mas eu jogava nessa porra. Outra máquina maravilhosa, ainda de fliperama, que tinha no Play Center, era um desse de carrinho de corrida, tipo esse River Raid que vocês conhecem aí do fliperama. Só que essa máquina era em 3D e eram 5 fileiras de carrinhos que eles ficavam rodando. Passava o carrinho aqui, era carrinho de plástico, ou então de madeira, sei lá, colados nas esteiras, as esteiras iam passando, rodando, e você controlava o seu carrinho. Olha que loucura, o seu carrinho era um braço mecânico em terceira dimensão. Você ia controlar, tinha que desviar, e aparecia um braço mecânico assim. O carrinho era um carrinho fantasma. Se você encostasse, esse carrinho se erguia no ar, abria as portas e se remontava para o jogo continuar. Era uma obra de arte, né? Eu me lembro de outras máquinas vagamente. Era uma coisa maravilhosa. Se eu tivesse essas máquinas aqui em casa, eu seria o homem mais feliz do mundo. Porque essas máquinas, elas eram foram as precursoras de todos os games, né? E nesse Play Center havia um tubo de 29 polegadas assim na horizontal. E com 2, 4, 6, 8 joysticks, 8 controles. A tela era, digamos, aqueles carrinhos da Taito, né? Da Taito não, da Atari. Aqueles carrinhos bem chulezinhos, você tinha que guiar aqui e completar o circuito. Lógico, você se arrebentava, você punha a fichinha, contava o tempo. Era igualzinho o telejogo lá da. Só que em vez de ter tijolinho, eu tinha o telejogo também, no dos primeiras máquinas, né? Então, eu tinha tudo para ser nerd, porque quando eu vi aquilo lá, eu falei, meu, isso aqui é maravilhoso. E eu fui estudar por computação, eu anotava o nome das máquinas, fabricante, isso é coisa de nerd, né? Eu queria estudar programação, mas era impossível, porque não dava. A minha mente não estava trabalhada para lidar com matemática, eu não conseguia. Eu era muito mais abstrato. A minha formação era muito mais abstrata, eu gostava mais de super-herói, de historinhas, de diversões desse tipo. E correndo por fora, um outro lado do nerd era o rádio, né? A minha falecida avó, obviamente, deixou para um monte de tranqueirinha, de coisa de velho, sobrou um radinho de pilha. A minha falecida avó, a avó Bárbara, né? Ela deixou um radinho de pilha, um Maico, surradinho e tal. Meu pai perguntou, você quer? Opa, claro, claro que eu quero. E eu ouvi aquele radinho, né? Era uma delícia, porque isso nos anos 70, 69, 70, por aí. Eu fazia aquele meu pai, eu colocava o rádio debaixo do travesseiro e dormia ouvindo música assim, né? Porque a gente não tinha aparelho de som ainda, tal. A gente queria comprar uma Eletrola, é diferente de Vitrola, viu? Pesquisa o que é Eletrola, mas era muito caro. Meu pai falou, não, isso é fogo, muito caro, tal. Até que a gente encheu o saco, ele comprou um aparelho de som 3 em 1 da National, maravilhoso, que ali eu descobri minha vida, né? Então eu tinha esse radinho AM, né? E meu pai viu que eu gostava, ele comprou pra minha mãe um Transglobe da Philco de 9 faixas. Ali foi uma delícia, porque ele dava pra minha mãe, né? Mas ele ouvia que eram ondas curtas. E perguntava pro meu irmão Paulo, também falecido, Paulo, o que é ondas curtas? E meu irmão, ele era geólogo, especialista em café e também alucinado por eletrônica, mas ele tinha problema com bebida, ele não podia tomar uma cerveja que ele capotava, ele é alcoólatra, é uma merda. Mas ele sóbrio era a pessoa mais doce e maravilhosa do mundo, meu irmão mesmo, meu irmão de coração. E ele me deu um livrinho de como é que eu posso dizer? De tabelas de alta frequência, de baixa frequência, AM, FM, ondas curtas. Aí ele me explicou tal, e eu no Transglobe. Eu colocava um fone de ouvido, né? Tinha saída pro fone de ouvido, e ficava ouvindo as rádios do mundo. Repetindo isso dentro do contexto da época, negada, era um absurdo. Eu ouvia a BBC de Londres, né? A BBC de Londres, os caras falando em português, mas porra, tá transmitindo de Londres. Uau! Ou então ouvia a rádio árabe. Mas a minha rádio favorita era a Rádio Relógio Federal do Rio de Janeiro. E quando a gente viajou pro Rio de Janeiro, eu, minha mãe e minha irmã, meu pai não foi. Foi lá pra ver o carnaval e tal, ele era muito pequeno. Mas a gente foi de ponte aérea. Então, no Rio de Janeiro, me deixaram na casa de uma amiga nossa, que na verdade era a mulher do Tony Tornado. Que eu não tive a chance de conhecer o Tony Tornado, né? Então não dava. Ela era a mulher dele, teve uma filha com ele e tal, era a Cidinha. Pra você ter uma ideia como essa mulher era bonita, ela dançava no. Era a vedete do Bola Preta. O canecão, Bola Preta, ela dançava lá. E tinha os folhetos dela pelo mundo. Você era uma mulher maravilhosa. Ela era bobinho, né? Não sabia de nada. Ali eu ouvia a Rádio Relógio Federal, né? Via televisão, via a Rádio Relógio Federal, via Sardinhas 88. Era um outro mundo, né? E como ela morava no alto do morro, a gente subiu no morro, eu vi um morro ali, mas não era aquele morro decadente, fundido, era um morro bonito, alegre. Mas na infância é sempre bacana, né? Então eu tinha essa paixão por eletrônico e gostava dos games, quando apareceram esses fliperamas. Quando montaram o fliperama, eu, o Igor e o Zorente ia lá direto, comprava ficha. Mas a gente já era sacana, já queria fazer com o lance do Magic Click, né? Quando apareceu o lance do... O que é Magic Click? Magic Click era aquele acendedor de fogão. Tudo Magic Click. Isso era dos anos 70, essa frase, né? Então, minha mãe tinha um Magic Click, eu dei um jeito dele quebrar, ela jogou fora. Eu desmontei ele. O Magic Click era um mecanismo muito louco, porque ele batia assim duas... Pá, batia duas pedras e soltava uma faísca. Nessa época, o Igor, que era muito mais atirado do que eu, ele morava em Diadema. Ele começou a mexer, a colar nos técnicos de eletrônica, os caras que arrumavam a máquina. Ele era muito cara de pau, muito sem vergonha. Os caras ensinavam algumas coisas para ele: isso aqui é uma bobina, isso aqui é um playfield, isso aqui você cola. E ele me passava isso, ele me explicava, eu achava fascinante, porque eu não conhecia nada. Aí na parte da tecnologia, quando apareceu a Cavaleiro Negro, nossa, aí eu alucinei, porque a Cavaleiro Negro, a Black Knight, né, ao qual eu uso o apelido, a Cavaleiro Negro, ela falava, de falar, meu, essa máquina fala, cara. Mas antes de chegar o Cavaleiro Negro, que eu alucinava com aquela desgraçada, haviam outras máquinas de fliperama que usavam uma tecnologia chamada TTL, Transistor Lógica. Não me pergunte o que significa isso, que eu nunca soube. Eu tentei estudar, eu vi os manuais, mas não entrava na cabeça do homem, né? E nós descobrimos que, porra, a gente botar o Magic Click aqui, a máquina alucina. Porra, será? Eu arrumei a Magic Click, fui lá, não tinha ninguém, cheguei na porta e fiz... Tic, tic, tic. A máquina, pá! Aí fui lá, tava o contador de créditos, tava num número maluco. A gente apertava o botão pra dar partida, dava, puta. Que pariu. A gente deitava e rolava. Nas máquinas de videogame que vieram depois, não funcionava. Só nas máquinas TTL, transistor lógica. E eu era tão. Isso eu já estava nos 18 anos, né? Eu era alucinado por isso, né? Eu queria estudar, eu queria conhecer, queria. Mas não haviam cursos, né? Não haviam nada. Eu queria mexer com fliperama, eu queria ser auxiliar técnico. Não só pela partida, mas pela parte lúdica do brinquedo. Quando o técnico estava presente, ele levantava o playfield. Playfield é onde passa a bolinha, né? Ele levantava o playfield e vem aquela carcaçaiada. Eu falei, uau, que é isso? Parece um monstro. Ou então lá no rack da máquina, onde fica o placar, ele destravava aqui, abria, vinha lá os processadores e toda aquela tranqueira. Ou então no caso das máquinas eletromecânicas, né? Que tipo Asterix. Nossa, era uma delícia, mas era um mundo novo de tecnologia maluca, né? Eu podia ter ido, mas eu não virei nerd exatamente porque eu não tinha acesso à informação. Se tivesse, aí eu acabava, né? O que acontece? O nerd, ele aprende a programação aí ele se perde na programação, né? Eu fiz um curso de programação também, um de base, ali na, no Anhangabaú, mas desisti porque era um pé no saco. Pô, era muito chato. Consegui fazer o cursor mover pela tela, nossa. Mas eu queria mesmo eram os jogos, né? E quando eu consegui arrumar meu 286, meu primeiro 286, eu tinha que buscar o disquete de jogo lá na casa do caralho, o jogo do Conan, que era um disquete. Tinha um 20 disquetinhos que ficar enfiando, era uma delícia. Mas eu não queria programar, porque não tinha, primeiro não tinha acesso à informação, segundo que não rolava, minha mente não rolava, né? E ao mesmo tempo essa turma que fazia o curso comigo era tudo nerd, que não curtia birita, que não curtia fumar e não gostava de buceta. Vou fazer o que no meio dessa gente, né, meu? E uma coisa também importante da minha formação é que a negrada, eu curtia soul, funk, black music, rolava um jazz, eu não entendia nada. Mas eu respeitar por isso aqui. Porque quando na nossa família, por exemplo, tinha lá o Ray Charles, né? O meu irmão punha um disco no Ray Charles, descia o disco, o braço andava, começava a tocar. Aí rolava a voz do negrão, havia respeito, né? É interessante, tipo, o meu irmão, a minha mãe, meu pai, eles paravam, ficavam, respeitavam, né? Poxa. Havia uma relação de muita simpatia para com a música. Né? Havia músicas que se ouvia para curtir o ambiente, final do ano, chamava a família, colava a música, tal, ficava as cadeiras no canto da sala, comida, uma musiquinha rolando, um sambinha, uma coisinha assim. Mas não era respeitoso. Ray Charles era respeito. O pessoal ouvia com respeito, porque, primeiro que era negro, né? Segundo que era um negro cego. Terceiro que era um negro cego tocando uma puta música do cara que venceu na vida assim, né? Milionário. Então eles tinham muito respeito. É diferente de você hoje, você ouve um sertanejo, você ouve um caipira, que é rico, mas ainda assim é um caipira. Você não dá o peido. Então nós tínhamos essa relação específica com a música. Eu ouvi o rock, que depois os meus amigos lá, quando fiquei mais velho, eu mantive contato com o Ilha do Carmo, que depois virou o Mestre Obaxanã. O William do Carmo lá no Brás, ele me apresentou o Orlando, me apresentou o Bill, me apresentou o Louco. O Louco é um louco. E eles me apresentaram também o rock, que eu não tinha tanto contato com o rock. Como eram todos brancos, me apresentaram o rock, rock progressivo, heavy metal, speed, toda aquelas tranqueiradas do rock. Eu gostava, mas a minha raiz era diferente, sacou? Eu só gostei mesmo quando eu encontrei o disco do Kraftwerk, que aí eu achei a minha vertente branca. O meu lado branco, antes eu era só negro, só minha vertente branca veio pro lado da eletrônica. O rock é legal, mas é muito nerd. O nerd se identifica muito com rock, gosto de rock, claro, mas eu gosto mais do rock progressivo. Porra, Pink Floyd, Moody Blues, especialmente a Talking Out a Left Turn, que é uma música da minha infância, que hoje virou meio bregão, mas é um progressivo maravilhoso, só que eu não tenho um saco pra progressivo. É muito chato, é muito retardado. Não retardado, não, muito cabeça. E nerd gosta de rock progressivo. Eu já não tô por aí. Fliperama, Cabo Laval, blá, blá, blá, blá. Eu descobri o fliperama no Play Center, é que eu fiz um texto aqui, né? Aí quando veio o Atari, entrou o Atari na minha família, aí desandou de vez, né? Porque eu adorava os consoles. Mas veja bem, deixar claro pra você que eu não tinha só esse interesse. Ou, por exemplo, o cara descobriu o RPG. Só fui descobrir o RPG em 84, 85, quando o Peixoto, né, que eu conheci na Brademe, me apresentou. Vamos numa cena RPG? Eu falei, puta que saco, vamos ver RPG. Ele se alucinava pelo RPG, né? Eu olhava e falava, nossa, que coisa mais besta, bicho. Eu tirava o sarro, até hoje tiro o sarro, falava, isso é um banco imobiliário de luxo. Ficava puta pra caralho, que é isso? Isso é banco imobiliário? Não, isso é um banco imobiliário, não tem a menor graça. E os caras deliram em cima das regras e criam um... Eu parei pra ler as regras, né? Por curiosidade, fui vendo não sei o quê, D20, D2, não sei o quê, pedir. É bacana, mas sabe o que fode? É a punhetação em cima do tema, o delírio, porque eu sempre fui muito exclusivista, eu sempre fui muito eu, sempre fui muito distante desses negócios de fazer parte de turminhas, e de patetinhas, e que pititi, eu tinha minha turminha, lógico, mas eu não queria me impor, é interessante isso, né? Eu não queria me impor em cima do pessoal, falando para eles, olha, assim é melhor, assim é legal, eu curtia muito a minha situação, rolava uma inveja, claro, porque eu era bem de vida, tinha uma boa escola, estava tranquilo, não tinha carro, não tinha acesso. Eu não queria também, nunca me interessei e tal. Só quando eu era muito festeiro e tal, meu pai falou, não, não é bom para você. Eu concordei, beleza. Então, hoje eu não tenho carro, mas esses caras eram tudo loucos para ter carro e não sei o quê. E os nerds também eram loucos pelo RPG. Eu achei uma coisa interessante no RPG, é a origem desses jogos de tabuleiro. Quando eu conheci a Harumi na Abrademi, ela tinha uma coleção da Abril, todos os jogos. Essa coleção é maravilhosa. Se você puder acessar um dia, se encontrar ela, ela é maravilhosa. Traz vários jogos. E um deles me chamou a atenção, que depois o Peixoto me avisou qual é que é, né? Que era o jogo chamado Wurzbug. Wurzbug era um jogo de tabuleiro hexagonado. Olha, você é nerd pra caralho, né? De tabuleiro de hexagonado, que você tinha que jogar o dado, ele tinha que ir avançando, controlando equipes disso, equipes daquilo, tropas de não sei o que, beleza. Eu achava isso legal. Achava isso legal, mas faltava o elemento humano, né? Esse Wurzbug deu origem a praticamente todos os jogos de tabuleiro que vieram depois. E os games, tipo Warhammer, o StarCraft, usa essa mesma programação de hexagonado, então de quadrados. Todos os jogos do videogame, do PC, vieram dessas brincadeiras. E eu descobri que a turma que curte jogo de tabuleiro inevitavelmente cai pro RPG, porque o RPG funciona como uma válvula de escape, de interação social. Porque o cara que ama aquilo é um perturbado mental. Isso é uma experiência minha, né? Minha experiência, porque eu olhava para aquilo e falava, porra, meu, o Peixoto me levou para conhecer esse pessoal do RPG, participei de duas vezes de duas jogatinas lá. Eu olhava e falava, meu, que merda, só tinha branco retardado. Branco, o mais escurinho era o Peixoto, que era o mestre. A primeira coisa que ele quer ser é mestre. É impressionante, o mais carente. Quanto mais carente, quanto mais fodido na vida for o cara, mais ele quer ser no game, né? Ele quer ser, por exemplo, vai querer primeiro mestre, aí ele quer coordenar um campeonato, aí não satisfeito ele vai criar sua regra. Aí se vê que tá foda, que ele tá pirado. Mas o que me chamou muita atenção dos RPGistas, né, são as minas. Tinha lá umas minas histéricas pra caralho. É diferente da turma da Abrademi, que as menininhas ficavam lá, tava assim, adorando um anime, e que pé, mas elas queriam algo mais, né? Pela minha tarimba, pelo meu conhecimento de rua, pela minha vivência, pela minha experiência, eu vi as menininhas assim, olhando e tal, e os babacas só em cima do gibizinho, dos mangá, olha o mangá, Yamato, aí tinha lá as velhas equipes. O Peixoto, naturalmente, era o grande líder, né? Que ele montou a equipe Árpia. Fernando Aoki lembra disso. Ai, que montou, vou contar a história em quadrinho, fazer o meu gá. Ele quer coordenar. Ele é o coordenador. E as menininhas, assim, tem as toinhas, né? As toinhas, as burrinhas, que ficam, nossa, que não sei o que. Elas ficam, nossa, que partido esse cara coordena. Aí ela chega junto, ele não quer nem saber. Não, não é porque é viado. Não, eu não disse que é viado. É que ele tá tão assim distante dessas coisas. Ele quer a prometida, ele é um romântico. Mas é um romantismo que acoberta uma covardia de relacionamento, né? Tem medo de se relacionar. E as menininhas, elas ficavam intimidadas assim com ele, mas depois ia se oferecendo, bererê. Eu olhava, meu amigo, falou, opa. Mas elas tinham meio que medo de mim, porque era muito louco, né? Elas olhavam, elas. A mulher é um. É muito intuitiva, nós também somos, mas mulher é mais, ela intui assim, né, que esse cara topa tudo, mas ele é foda, não dou conta, vou pegar esse aqui, porque esse aqui é bobão. Aí arrumava o namoradinho bobão, o babacão, tal, ou então o cara que a tratava bem, e eu tratava bem. Nossa, que eu namorei de japinha na Abrademi, e também no curso de japonês. E tendo uma coisa, como não tinha acesso a essas coisas, era meio que mangá, anime, não tinha acesso, a gente não conhecia. E a japaiada tratava a gente mal pra caralho. Da mesma maneira que o chinês traz o brasileiro hoje, o coreano trata o brasileiro, o japonês tratava na época a mesma coisa. Hoje eles estão tudo sorridente, mas eu não me esqueço a malcriação que eles fizeram, né? Mas as menininhas que estavam loucas por um namoradinho, queriam o Nisei, né? Só que o Nisei é babaca pra caralho, só queria saber de estudar, de trabalhar tal. Quando o cara vinha pra cima pra namorar, ele tava completamente arregaçado, né? Ele tava totalmente fodido, ele lá, ah, eu queria essa merda. Então eu cheguei a conversar, tal, tava bem. via aquela menina, ah, você gosta de Candy Candy? Ah, eu adoro, puxa, uma história bonita. Nossa, você gosta de Candy Candy? Claro. É, eu não gostava, né? Mas a gente falava pra convencer, né? Vale tudo pra ela rir a calcinha. E não dava outra, ela sentia, criava uma amizade, uma empatia, ia pra cabeça. Eu transava com as meninas. Muitas. Fui trabalhar no Diário Unipac, né? Onde eu conheci lá o... outra, transei também. Eu não tava namorando na época, né? Então aí que tá, meu. Que nerd que transa. O nerd transa no máximo... no máximo com outra nerd. Mas é louco porque é um relacionamento de posse. É de posse, mas é uma posse que é para mostrar para os outros. Olha aqui, né? Olha aqui que eu tenho. Olha, ela é minha. A transar com uma japonesa é diferente porque ela é muito discreta. Eu transei com uma japonesinha linda, linda, linda de tudo. Em que ela, muito discreta, ela queria transar tal, mas eu queria fazer rapidinho, mas não queria apresentar pra família. Com o tempo ela foi indo, mas não queria mais, tal, arrumou um cara melhor, ela quer transar, beleza, não tem problema. A outra queria namorar pra ter um relacionamento sério, gostou de mim, foi indo, foi e casamos, né? Não dá outra. A gente se dava muito bem, curtia muito, se divertia bastante. E não deu outro, fomos pro Japão juntos, curtimos também, foi uma aventura maravilhosa. E virou companheirona, virou minha irmã, né? Minha patroa não é minha namorada, não é minha esposa, é minha irmã. Eu falo de esposa, mas é irmã mesmo, porque compartilha algumas coisas incríveis que eu não vou nem te contar. O nerd não, o nerd, quando ele arruma uma nerd pra namorar, ou ela é perturbada, os dois são perturbados mentais pra caralho, né? Perturbado pra caralho, porque ele já é fechado no mundo, e ela é histérica, já vem de uma família fodida. Aí quando você junta os dois, eles transam, mas rola uma relação de poder, é muito louco isso, né? Não rola uma relação de amizade, de compreensão, de companheirismo, rola uma relação de poder, porque ela se submete que nem uma cadela a tudo que ele faz. Ou então inverte, ela vai mandar nele, né? Tudo bem que na maioria dos relacionamentos é assim, né? Mas tô falando do mundo do RPG. Esse é o nerd. Ele pode até transar, mas ele não prioriza a companheira. Perceba isso. Ele não prioriza o relacionamento com a companheira. Eu conheço casos de cara que namora, o cara super nerd que namora uma mina aí há 10, 15 anos e não casa. Uma casa com ela, então traz pra morar com você. O cara que tá bem de vida, que tem uma grana, que tem não sei o que, traz pra morar. Seja digno, né? Se você ama uma pessoa, traz ela pra morar pra você. Não, vou abrir mão da minha liberdade. Porra, que liberdade ele tem? Enfiado dentro de casa, né? Trancado, mexendo com brinquedinho. Ou então outro, ai, porque eu sou importante. Porra, se você é importante, casa com a mulher. Não tô falando com termos de caretismo, não. Você construa alguma coisa com ela. Acrescente alguma coisa, né? Isso, essa é a palavra mágica, né? Pra você acrescentar. Mas o cara não acrescenta na própria vida. O que, que ele acrescentou? Nada. O que, que ele acrescentou pra ela? Nada. Rola só uma relação. No início é carne pra caralho, é carnal, gostoso, prazer, descoberta, nheco, nheco, nheco. Mas depois vira uma relação de poder e estoura a psicologia toda da pessoa, né? A pessoa fica xarope. Aí você vê, eles vão se apegando a coisas que não tem sentido. E não tem filhos. Porque, porra, ah, eu não quero ter filho, não quero responsabilidade. Você fudeu, meu. Você tá com a mulher há 10, 15 anos e não resolve sua situação. Mais trouxa ela ainda de ficar com um emplastro desse. Emplastro é bom, hein? Ficar com um traste desse que não faz nada. Só o quê? Relação de poder. Drama psicológico fudido porque tem uma relação de poder. Porque sente falta lá atrás do pai e da mãe, né? Porque não consegue ter uma relação verdadeira com uma pessoa que você ama. Como é que é uma relação verdadeira? Junta, vai fazer as coisas junto. Não é só trabalhar junto, é construir coisas junto, passar essa alegria para o mundo, ter filhos, criar coisas para os outros. Isso aí é que é viver. Você acha que essa gente vive? Não vive. Mas vamos lá. Então o que acontece? Eu tava na rua, já me bananei todo, né? Eu queria estar na rua, zoando, passeando, visitando os colegas, e ainda estar de bucetinha. Que nerd faz isso, meu? O nerd fica parado lamentando a vida, achando uma merda. Ele é um bosta. Ao mesmo tempo, como o mangá e anime era muito raro, eu não conhecia ninguém que tinha conhecimento do assunto. Ou seja, eu era menos que um nerd. Quando explodiu o patrulho estelar, veio toda aquela merda, tal, umas voas. Mas acontece o seguinte, na época ninguém lembra. Mas eu, que sou macaco velho, eu lembro. Quando rolava os animes, beleza. Quando começavam os seriados tipo Ultraman, Ultraseven, a negada tirava um sarro. Era legal pra caralho, mas a negada tirava um sarro. Ai, que coisa babaca. Aí você tá vendo que aquilo é um brinquedo, seu retardado. Mas fudeu de vez quando os caras ousavam abrir a boca dizendo que gostavam de Spectreman. Isso é nos anos 80 já, né? Se apanhava na escola. Apanhava. Não, não venha com esse negócio dizendo que não, que eu não apanhava. É que o cara ele corre pra turminha e fica ali, mas você leva falando do... fora da turminha que você gostava de Spectreman, você apanhava. Aquele japonesinho baixinho, folgado, nojento. Ele já era fedido, já não gostavam dele. Porque ele era arrogante pra caralho. Se ele abrisse a boca e falasse alguma coisa, já apanhava. Se ele falava que gostava de Spectreman, tomava uma surra, botava pra ele fora da escola. E era comum se aparecia um viadinho na escola, um viadinho. Os valentão davam uma surra nele e botavam ele pra fora da escola. Não tinha dessa viada aqui não, rapaz. Só deixava ele entrar se ele desse gostosinho pra todo mundo. Se ele desse, beleza, ficava ali. Porque escola é prisão, né? Hoje não, hoje você tem que ter respeito pelo bandidinho, né? Que merda que é isso, né? Mas o que acontece? Quando a Manchete soltou os live action e o maldito Cavaleiro do Zodíaco, aí sim, todo mundo passou a gostar. E o nerd, puta, agora eu posso gostar também. Uxa, aí ele soltou, aí pronto, tiveram liberdade pra escancarar seus sentimentos, né? Porque antes ele não podia, então ele apanhava. Aí, ai, posso soltar meus sentimentos agora. Foi uma coisa tão medonha que até quem nunca curtiu mangá e anime passou a dizer que curtia. Como é o caso do baixinho lá, né? Aquele baixinho lá, o queixudinho. Ele adorava mangá, ele adorava DC e Marvel. Só isso. Ele frequentava com o Conclave. O Conclave era um grupo de punheteiro que ficava ali no Centro Cultural Vergueiro. O Peixoto que conhecia essas coisas. Ah, vamos lá, Zé, vamos. Tem buceta? Tem. Então vou lá. E eu não tinha, filha da puta. Ele chegava lá, aquele bando de moleque falando de Marvel, de DC, não sei o quê. E esse baixinho... tava lá, né? Um queixudinho assim, né? Acho que você conhece. E tava lá no meio só curtindo Marvel DC, Marvel DC, Marvel DC. De repente, quando apareceu o Cavaleiro do Zodíaco, foi aquela explosão, ele virou fã de mangá e anime. Que coisa, né, meu? Você vê? Ah, eu vou soltar agora. Ele não dizia porque não lhe apanhava. Podia até gostar, mas não gostava. Eu sei que não gostava, porque o desenho do cara, você vê, é ocidental, não é mangá. Desenho mangá da minha mulher. Aquilo lá é mangá mesmo, porque ela copiava Tezuka quando era criança, aquela Shoujo Frendo, tem aqui do meu lado as Frendo dela, ela pegava dali, fazia, aprendeu com mangá. Ele não, ele pegava o que? Marvel? Stan Lee, o Steve Ditko, ele pegava ali, não foi do mangá. Depois é que ele se atualizou, correu rapidinho, pra poder pegar a boquinha, pra ser redator ali, pra ser redator aqui, fazer boa, porque... se ele estourasse na época dizendo que não, eu curto Jaspion, tomava um cacete. O nerd, né? Os caras que curtiam Jaspion, ô, Jaspion é legal, pô, mó legal. O japonês não podia curtir Jaspion, não, ele apanhava. O que, que é? Você quer com o quê? Era muito louco, né? Era um negócio muito... O que ofereceram pra trabalhar na revista, não sei o que, aí o cara virou manga maníaco desde criança. Não é legal isso? É maravilhoso. Muito bem, eu vou agora dar uma dica pra você. Tem um jeito de você saber se o cara é nerd ou não. Fácil, leia os textos dele. Se ele cita fontes disso, eventos daquilo, se ele faz resumo caprichado, dizendo cena por cena, citando diálogos, ficha técnica, nome do produtor, do diretor e dublador, esse é nerdaço. Nerd até o cu da bunda. Não estou falando dos críticos de cinema, tal, mas você pergunta para ele de cabeça se ele sabe quem é o diretor o criador do Spectreman. Ele sabe, puta, esse é nerd. Eu sei quem é o criador do... não, não sei. Da época eu sou velho, não lembro. Então eu não sou nerd. É o cara que lembra o dublador que fez o Cyber Marionette, a dubladora que fez. Sabe, ele sabe o nome da dubladora? É nerd. E esse nerd não tem um pingo, mas principalmente o nerd, ele não tem um pingo de proposta filosófica, ideológica, nada. Ele fica pulando que nem um retardado. Ele adora tudo. Ele acha tudo lindo, divino, maravilhoso e sempre favorece os amigos. Porque, repetindo pra você como é que era nos anos 70, 80, o nerd tomava um cacete. Eu tenho meu amigo lá, o Fernando Santos, ele falou que não, eu perseguia nerd mesmo. E eu sei também, porque ele é grandão, ele pegava os nerds, sentava um tapão mesmo, aqueles gurus. Ele falou, não, tem que ser. Nerd é muito retardo, tem que apanhar. E apanhava mesmo, porque era muito idiota. Aí ficavam quietos. Aí eu não vou falar que eu gosto disso aqui, senão eu vou apanhar. Beleza. Ele aprendeu como no Monty Python, né? Not to be seen. Não ser visto. Ficar quieto. Mas a partir do momento que a cultura, a subcultura dele ficou aceita por todo mundo, ele pôde soltar, né? Só que esses momentos de subcultura sendo pop, né? Cavaleiros do Zodíaco, cultura dessas merdas, passou o evento, recolheu, né? O público normal falou, não, chega dessa merda, vamos curtir outras coisas, né? Beleza. Mas ele ficou ali. Perceba isso, né? O mundo mudou, mas ele não. Porque agora ele pode ser livre da maneira que ele não era quando era moleque. Perceba isso, que interessante. Ele pode ser livre agora, da maneira que ele não era quando era antes, porque aí ele fica ali, né? Agora eu mando. Eu sou editor da revista tal, trabalho na editora tal, agora eu sou foda. Aí ele faz. Aí todas as editoras têm o mesmo nerd retardado com problemas de família e de aceitação. Aí ele reconhece o semelhante. Atrai semelhante filho da puta, atrai filho da puta. Por isso que Brasília tá cheio de filho da puta, né? São todos iguais. Mas o camarada senta lá, você é editor de qual revista? Da editora tal, faça a revista. Pô, você. Ele sente pelo cheiro, aquele cheiro de sebo, aquele cheiro de espinha estourada, de punheta, de 15 punhetas por dia, aquele cara nojento, espinhudo, aquele nerd tipo que ele reconhece: meu irmão, você é meu irmão. Tudo farei por você, meu irmão, desde que você faça por mim. Porque ele agora, ele tá mais velho, ele tá interesseiro. Ele tá mais organizado. Então ele forma a sua máfia. Ele forma a sua máfia. São 5, 6 caras que dominam praticamente o mercado editorial, com revistas, quadrinhos e o caralho. Ele diz pra você o que você deve comprar. Porque você ainda é meio nerd, você quer saber do que tá rolando, você quer acompanhar. Mas esses nerds é que dominaram agora. Aí eles colocaram o quê? As menininhas, as nerdas. As nerdas. Não porque estão com medo, porque nerd não come ninguém. O nerd, se ele for transar com alguém, ele transa pra usar. Porque agora não tem mais a figura do bullying, né? Do valentão em cima dele. Não, agora ele não precisa mais. Agora ele pode ser o canalha que ele sempre foi, né? Ele pode ser o filho da puta que ele sempre sonhou ser. Então ele se junta com outros filhos da puta em Orkut, principalmente no Orkut, em listas de discussão, em fóruns. Ele se junta com outros filhos da puta, outros nerds. Vai no MBB, o Multiverso Bate-Boca, vai lá. Ali só tem nerd. Tem as nerdas também, que são incrivelmente babacas, né? A nerda, ela é uma merda, ela é incrivelmente babaca, porque ela curte quadrinhos porque meu pai me ensinou, meu pai me não sei o que, não, no meu caso não foi meu pai me dava os caminhos, me dava os meios, eu me virava. Não tive um pai que depois ele morreu, e eu sinto a falta do meu pai, o gibi dele me faz lembrar dele. Você vê como é que é a relação afetiva da mulher? Ela é louca, devia fazer terapia, pirada, doida, chaprope, mas ela vai o quê? Pro meio dos... Há uma polarização mental, entendeu? Eles se polarizam mentalmente e se atraem. Ai, que eu vou fazer meu gibi. O cara tá há 30 anos pra fazer a maldito gibi dele e não solta. Ele não solta. Por quê? Porque é mais importante pra ele fazer a pose de eu vou fazer do que o cara realmente fazer. É diferente do Mil Nomes, que eu demorei um tempo pra fazer, mas publiquei. Tá aí, existe. Tá aí, aconteceu. Os nerds não, os nerds eles ficam na punheta. E nos quadrinhos também, esse pessoal do quadrinho, é tudo nerd. Ele cita o pior nerd é o nerd velho. Aquele nerd velho nojento, carcarado é foda, encarqueirado, nojento, cheio de craca na cabeça dele. Craca, você sabe o que é, né? Eu falei. Encarqueirado com ideias ultrapassadas e que ele curte a velta. Ai, a Velta é maravilhosa. O Emir é um batalhador. Ah, eu adoro a Mirza. A Mirza é sensacional. Que gibi legal do caralho. Mas ele tá recuperando o quê? Os sonhos de infância que ele não pôde realizar, ele faz agora. né? Então ele faz agora porque na época ele era um nerd e dava um bolacha na cara dele, ou então porque o pai dele não deixava, ou porque a mãe não... Perceba que atrás disso tudo, meu amiguinho, tem uma cobrança da infância, uma coisa da infância que não aconteceu, que ele não teve competência para fazer, que ele se frustrou em fazer, e tá aí com 40, 50 anos, 60 anos nas costas, a mesma merda. É diferente do ilustrador que aprendeu com quadrinhos, que trabalha na área, que está tocando. É diferente, porque esses caras são os editores. Eles são os criadores de um passado perdido que nunca mais volta. E hoje, ele faz o quê? Ele dá satisfação aos fantasmas que ele criou na infância e na juventude. Nossa, eu adorava a Mirza, o autor, eu me lembro, o Malagó, sei lá, o corno do velho que fazia essa porra, morreu, eu vou prestar uma homenagem a esse cara que não sei o que. Aí, meu, você vê que são coisas que ele tinha na infância, que ele queria colar nos caras, trocar uma ideia e não conseguia. E hoje ele se dedica a isso porque, puxa a ficha do cara, o pai dele era um merda, um bêbado, filho da puta, que estuprava a mãe dele, que enchia ele de porrada, e hoje ele faz esse tipo de lixo, né? Então ele vai fazer aquelas coisas de gibi de homossexual, vender a 10 reais, tanto faz. Tanto faz, eu quero é ser feliz. Você vê que loucura que é isso. E no RPG é a mesma tragédia, a mesma coisa, porque os caras não estão preocupados com venda, com lucro, com nada. É diferente de você pegar uma empresa americana, uma empresa gringa, que eles estão querendo cada vez mais. Não, aqui não. O cara quer satisfazer o sonho. E isso é nerd. O nerd não tem proposta filosófica. Mas para fechar de vez, o nerd se coloca como especialista. Puta que pariu. Se você quer deixar o nerd de pauzinho minúsculo, aquele pauzinho duro, é chamado de especialista. Aquele japonês lá, ei, japonês velho de guerra, ele se apresentava como especialista em cultura japonesa. Que tchutchuco, que coisa mais linda. Ele não sabia nada de haikai, ikebana, literatura, porque ele nunca leu Mishima, não faz ideia do que é o Mishima, nunca assistiu teatro nu, nem sabe o que é teatro nu, não sabe os instrumentos que usam no teatro nu, não. Mas porque ele é especialista, não é em cultura japonesa. Ele é o fã de mangá e anime, ele é nerd. Especialista é isso, né? O especialista é o cara que conhece tudo. Tem lá os brasilianistas, os caras que estudam o Brasil, ele conhece samba, ele conhece pintura, ele conhece, os arquitetos. Ele é especialista no Brasil porque ele conhece tudo do Brasil, capaz de conhecer mais do que a gente. O cara falou, não, eu sou especialista em cultura japonesa. Tá, além do olho puxado e da pele amarelada, o que você tem, sabe, mais do Japão? Aí eu conheço Yamato. Tá, legal. O que mais? Yamato. Não, mas você já leu algum livro do... Li o livro do Yamato. Porra, peraí, você já assistiu algum filme? Filme do Yamato. Tá. Porra, mas... E algum poema? A letra do Yamato. Sarabate Kuyo. Não vou cantar pra você que é foda. Sabe, Sukudewa, é bonito. O tio Senka, o Yamato. Guardei essa merda, viu? Você vê que desgraça que essa porra pega, não solta mais na cabeça da gente. Aí você viu, o cara não sabe nada. É por isso. Aí o maníaco sexual, ele se dispõe a fazer história em quadrinho. Olha o que o pervertido vai fazer, né? Quando o cara não tem cultura, mas é especialista. Quando ele não tem formação, não tem embasamento, não tem nada, mas é especialista. Ele só tem o que? Pose. É pose, os ornamentos, as flâmulas, os diplominhas, os prêmios. Eu ganhei o prêmio Abril, eu sou fodão. Eu ganhei o HQ Mix, eu sou fadão. Fadão. É fado, né? Fado. Fados e fodas. Aí eu ganhei aqui o prêmio Angelo Agostinho, eu sou poderoso, meu caralho. Sou especialista, tá. Mas me diga aí, vamos lá então. O que você vai fazer? Ah, eu vou fazer minha história em quadrinhos, olha como eu sou fudido. Tá, vamos ler a história em quadrinhos do cara. Aí você lê a história em quadrinhos do cara, é o quê? É um plágio. tem os personagens lá que tem que buscar as pedras sagradas. Ele chupiu de Dragon Ball. O design dos personagens, me fugiu o nome, eu tô com o anime na cabeça, mas eu não vou lembrar o nome. Ele plagiou dali. Mas para não plagiar descaradamente, como ele não tem cultura, o que, que ele vai fazer? Ele vai colocar os amigos dele! Essa personagem aqui é a menina que eu gosto. Esse personagem aqui é meu amiguinho. Esse personagem aqui é esse é vilão, vou colocar meu pai. Aí esse bando de criaturas nojentas e asquerosas são minha família. Aí vou colocar esse personagem que saiu dessa família de gente assim, de monstros asquerosos, pra representar eu. Eu vou agora. Você percebe como é que é? Aí, ao mesmo tempo, ele vai projetar nessa história o quê? Como ele tem uma cultura ridícula, uma formação cultural nula, porque ele é nerd, e o nerd não tem cultura. O nerd, no máximo, tem informação. Esse que é o erro dos editores. Eles acham que o nerd, para ser bom mesmo, é o cara que tem informação. Não, opa, que foi isso? É o cara que tem informação. Não é. O cara que tem informação é uma coisa, a biblioteca, mas o que ele não sabe é lidar com essa informação. Esse cara tem, ele é uma biblioteca, mas ele não é sábio. Sábio é aquele que usa a informação com juízo, né? O que você vai fazer com isso, né? Por exemplo, o cara que sabe montar uma, como é que você faz explosivo, né? Que você faz pólvora, a mistura de salitre, uma mistura de, isso é coisa de nerd, mistura de salitre com enxofre, aí você mistura com não sei o que, com carvão vegetal na proporção tal tal, você esmaga e taca fogo, pólvora, beleza. Mas e a sua responsabilidade com relação a essa informação? Ah, eu não sei. Eu só passo para frente, quem quiser que se vire. Aí que está a diferença entre o idiota e o sábio. O idiota passa a informação e quer que se foda. Pô, você está divulgando um negócio aqui do camarada que está plagiando o quadro. Ah, não estou nem aí, não é meu. Conversei uma vez com um cara, pô, mas você sabe que o cara está mentindo, por que você está fazendo isso? Ah, eu não estou nem aí. Ele que fala o que eu quiser, minha função aqui é passar para frente. Porque ele é um idiota. Ele está usando a matéria para se engrandecer, que não sei o quê. Ele sabe que é plágio, sabe que é roubalheira, ou sabe que é mentira. Mas ele passa para frente. Vê que filho da puta que ele é, né? É nerd, né? De filho da puta. Mas o cara, o sábio, ele tem informação, mas ele vai usar essa informação para mudar alguma coisa, para causar alterações no pensamento do leitor, na pessoa que está jogando, na pessoa que está brincando, na pessoa que está lendo o trabalho dele. Um dos trabalhos mais bacanas que eu vi foi, meu advogado falou que eu não posso citar nomes, o cara fez uma personagem, uma menininha linda, que era praticamente o alter ego dele, né? Eu achei essa coisa maravilhosa. Ele tirou do ar, apagou, não quero mais falar sobre isso, tal, não sei o quê, porque é nerd. E o nerd sempre tem um trauma pessoal. Sempre tem uma bronca pessoal. Que é o quê? Com relação a pai, mãe e sexualidade. Especialmente sexualidade. Se você pega o gibi daquele cara lá, tem um monte de putaria. Tem muita coxa de fora, normal. Tem muita violência, normal. Mas é recorrente um único aspecto, que é a teta. Você sabe do que eu tô falando, né? Teta em toda parte. Então é importante que você pare e leia o trabalho do cara, tecnicamente falando, para você fazer uma avaliação, para ver até onde que vai, né? Esse aprofundamento da capacidade do autor. Compara com Will Eisner, compara com Neil Gaiman, porra, Neil Gaiman é foda. Compara com Alan Moore. Enquanto o Alan Moore discorre sobre as relações afetivas, da relação do Estado para com a pessoa, com o ser humano, com opressão, o outro está falando de teta. Enquanto o Tolkien fala do poder que as pessoas têm, do apego pelo poder, e como as pessoas se degradam através do... O exemplo é o Gollum, né? Que descobriu o poder, que descobriu tudo aquilo, que ele vai se degradando até que ele vai para o inferno por causa disso, ou está fazendo vaca brigar. Percebeu? Essa que é a diferença. É por isso que eu tenho grande receio de ser comparado com um nerd, porque eu quero sair desse enfoque nerdico, apesar de ter tido muita semelhança, porque no meu trabalho eu crio muito. Eu pesquiso muito e quero passar coisas diferenciadas, coisas ousadas. O nerd não ousa nada. O nerd não existe para ousar. Ele não ousa, ele tem medo. Ele é incapaz de ousar porque ele é um prisioneiro, ele é fechado naquele mundinho. Então essa que é a diferença. E como é que você faz para identificar um nerd? E como que você aprende a não alimentar esse tipo de criatura? para você simplesmente ter padrões de referência, né? Basicamente, eu vou encerrar o podcast de hoje, né, que já passou um pouco do tempo, né, me entusiasmei. É só você ver o que, que esse cara te acrescenta na sua vida. Só isso. O que, que se trabalha? Estou querendo me divertir, não estou nem aí, como teve esse... Pessoa, você é um imbecil, pessoa. Babaca pra caralho. Eu não vou mais permitir você colocar seus textos no meu podcast. Não, não dá. Você é muito imbecil. Um cara que só pensa em si, ah, eu quero meu dinheiro. Não, eu não estou aqui para ler esse tipo de lixo no meu espaço. Não vem com essa choradeira de liberdade de informação. Vai tomar no seu cu, né, meu? No meu espaço, eu pagando pra essa merda. Não, não dá, meu. Você quer latir? Vai latir pra lá. Quer falar de outras coisas? Beleza, o espaço aqui tá aberto pra todo mundo. Mas eu não sou obrigado a aguentar pregação de retardado. É foda, vagabundo pode até não gostar de mim. Ele também não gosta de mim. Me detesto, na verdade. Não vou com a minha cara. Mas vem fazer pregação no meu espaço. Que eu sou isso. Outra coisa, vocês também, vocês são imbecis. Não vai adiantar perder seu tempo me xingando. Eu sou cobra criada. Ofensa não me pega. Então não adianta você perder seu tempo com isso. Ai, você ficou irritadinho. Olha que retardado, mano. Você gasta um puta de um avanço tecnológico que é a internet. Você gasta a sua internet, a sua conexão, da sua empresa, de onde quer que seja, um puta de um avanço tecnológico pra falar merda. Por isso que eu não gosto do Twitter, né? Pra falar merda. Pô, vamos espalhar mais merda no mundo? Pô, não dá. Então, se você quer espalhar merda, beleza, espalha merda. Na sua casa, tá? Não no meu espaço. Quer trocar uma ideia? Quer conversar? Beleza, vamos conversar, vamos trocar uma ideia. Vamos rir, vamos zoar, vamos brincar. Mas chega disso, né? Você já passou da idade. Você já tem idade pra começar a se portar que nem um homem. Que nem um adulto. Porque o único idiota que eu permito que falar merda que sou eu. Você quer falar merda? Vai falar merda na puta que pariu. Não no meu espaço. Eu acho que vocês concordam com isso comigo, né, negada? Estamos aqui para fazer coisas diferentes, para criticar, para pensar. Mas não para ficar falando lixo. Porra, tem tanto lixo no mundo, né? Tanta merda no mundo, como por exemplo, pediu para me comentar, vou comentar rapidinho. O negócio aí do Ed Mota, que ele falou da Paula Toller. A Paula Toller é uma imbecil mesmo, ela é bonita, mas não tem um pingo de talento, é uma burra. Ele mentiu em algum momento? Não. Mas o pessoal cai de malho nele porque, ah, ele é um bosta, que não sei o quê, que não sei o quê. O brasileiro é um fascista filho da puta, né, meu? É um fascista cuzão do caralho. Porque ele, o cara disse a opinião, mas foda-se a opinião dele, você vai alimentar. Falou besteira, não falou besteira, tanto faz. É o direito dele, ele tirou um sarro da cara da mulherada. É, mulher pra mim tem que ser. Tem que ser tipo. Mulher feia tem que ser tipo Saravoca, tem que ter uma puta voz, senão eu não dou nem atenção certo. Eu vou dar atenção pra mulher feia. Ele é louco de cuidar mulher pra. Não. E mulher é bonita, que nem a Paula Toller, bonita, burra, sem talento. É verdade, ela não tem talento. Tem nada. Ele tá mentindo, não tá. Ah, mas ele tá ofendendo. Ele tá ofendendo você. Fica esse patrulhamento, né? De as pessoas querendo controlar a boca dos outros. O brasileiro é muito fascista, né? Ele quer que as pessoas se comportem, que ajam da maneira como ele quer. Aí o cara, porra, fica tanta pressão, ó, desculpa, tá? E não aceitam desculpa dele. Que nem o babaca lá que protesta, não, eu faço um pedido de desculpa, não quero. É, se fode, porque não retiro o que eu disse, então, como é que fica? Babaca. O que acontece é muito mais, seria muito mais fácil se parassem, se as pessoas parassem de querer mandar na boca dos outros, ou seja, que parasse também de ficar fazendo idiotice. Ah, vamos ver que ele é um merda. Aí joga o trabalho do cara no lixo, né? Eu li alguns textos do Ed Mota sobre vinhos, ó. Ele é um enólogo de marca maior. As músicas dele são muito boas, é um excelente produto, não faz meu gosto, mas eu respeito muito o trabalho do cara. As ideias dele também são muito bacanas. Ele é melhor até que o Tim Maia. Porque o Tim Maia é muito paparicado, né? Não, em termos musicais, o Tim Maia, a produção dele era maravilhosa, mas as letras dele eram um lixo. Eu só quero chocolate. Que bosta que é isso, meu? Mas vira, né? A semana inteira fica isso. Isso era uma merda. A música, a produção, a composição, os arranjos são maravilhosos. O homem era foda. Mas ele era muito louco, ele era muito chato, era muito fedido. E não dizia nada com nada. Ele só tinha um negócio de música pra ganhar dinheiro, pra comer merda, comer comida, cheirar lixo, aquelas bostas dele. Morreu. Aí você pegou de moto, fala um negócio desse, ninguém gosta. Ai, tá uma polícia comportamental aí que tá foda. As pessoas disfarçam muito esse negócio de respeito, tem que respeitar. Não, não é questão de respeito. Vocês querem que a pessoa calhe a boca. Aí você tem que respeitar o fulano, que não sei o que. Tava comentando com um moleque aí, com um cara aí no Facebook, né? Ele vira pra mim, né? Com aquele caso do vereador aqui de São Paulo, né? Ai, que ele não sei o que, ele que foi desviando a muamba. Ele falou, não, tem que, as pessoas são inocentes até prova em contrário. Eu virei pra ele, abre o olho, japonês. Ai, que a gente não pode julgar. Pô, você levanta de manhã, quando você vai levantar da cama, você tem que escolher qual pau. Qual pé ou não, qual pau é foda. Qual pé você vai usar pra poder pisar no chão? Isso é um julgamento. Você vai escolher qual escova de dente, qual pasta você vai usar, isso é um julgamento. Nós julgamos o tempo todo, você está tendo a opção de me ouvir ou não me ouvir. Então a gente pensa com esse negócio, não pode julgar. Claro que pode julgar. O que você não pode é jogar todo mundo no paredão, né? É diferente de um vereador pilantra, de um cara que está manifestando a opinião dele. A manifestação da opinião é livre. Isso é o ideal democrático. Você não pode condenar o cara porque ele achou que sua mãe é uma merda, que seu trabalho é um lixo. Não, não pode. Isso é fascismo. Mas é diferente de você, por exemplo, você tá falando, porra, esse vereador filho da puta, você não pode condenar ele. Você não sabe o que aconteceu. Porra, tá vendo ali, tá gravado. Tá filmado, o vagabundo enfiou dólar na cueca. Não, você não pode condenar. Como outro moleque virou pra mim e falou, não, que eu fiz uma mensagem lá no YouTube. Eu falei, porra, vocês idolatrando o Michael Jackson, esse cara botava pau de moleque na boca pra chupar, que é isso? Aí o outro virou, ai, você não viu! Você não viu, você tava lá pra ver, como é que você pode julgar? Puta que pariu, você nega os fatos, né? O cara nega a informação que chega, a formação de conhecimento geral. Claro que é interessante você ter um processo crítico, que é o caso da Al-Qaeda, né? A Al-Qaeda não existe. Isso é uma invenção do governo dos Estados Unidos. Não existe Al-Qaeda. Sempre, e a mídia compra, porque ninguém vai atrás investigar. A pessoa confia cegamente na Al-Qaeda. Ah, ele existe. Não, não existe. Era um grupelho de nada, financiado pelo Osama Bin Laden, que fez alguns atentados lá na África, aconteceu mesmo, lógico, mas o 11 de setembro, não foi, não, estão dizendo que foi serviço interno da CIA, porque o Kennedy, ele tinha um projeto de movimentar para a Terceira Guerra Mundial contra a União Soviética, forjando ataques, né, ao 11 de setembro, só que o Kennedy, veio um projeto para ele, para isso ele recusou. Mas você não se esqueça, e para forçar o Brasil a entrar na guerra, destruíram um navio brasileiro aí. Foi a desculpa que o Getúlio Vargas deu. Esses caras, para inventar mentira, eles estão sozinhos, porque você é muito idiota. Você pensa por. Você vê a televisão, você acha que a televisão, tudo que está rolando ali é verdade. Claro que algumas coisas são muito óbvias, que é o caso do Michael Jackson, porque foi um psicólogo que fez uma denúncia que rolou. Aí não tem jeito. Porque ali é o trâmite, né? Isso é muito lógico, isso é muito racional. Aí você vê, por exemplo, um navio brasileiro, tá vendo, vê um submarino alemão, vem e destrói. A Alemanha não tinha menor interesse em lutar contra o Brasil. Não tinha, tanto que tava, né? O Getúlio Vargas tinha uma simpatia pelo Führer, né? E agora ele vira inimigo da nação, né? O Getúlio Vargas era amiguinho dele, olhava assim e tal, tinha os galinha verde aqui, o pessoal gostava dos integralistas, tava de olhinho assim, legal, tal. Era amiguinho da Argentina, onde tava lá, onde os alemães eram bem vistos. Aí de repente vira inimigo, né? Por que virou inimigo? Por que o Hitler virou inimigo? Ah, porque ele fez coisas horríveis com os nazistas, tal. Ah, com os judeus, não, fez mesmo. Mas e o catolicismo? Vamos esquecer do que aconteceu lá na Irlanda, todo aquele massacre da Inquisição. Ah, mas a igreja prega a paz. Não, você pega a Bíblia, o que não falta ali é de citação para matar os outros. Eu não me conto isso aqui no manifesto comunista, tem alguma forma, mata seu inimigo. Ou então, como é o caso do Maomé, né? Uma das esposas do Maomé era uma menininha de 6 anos. Ele até hoje rola casamento de menina de 5, 6 anos lá no Irã, mesmo no Iraque, aqui na Palestina, eles transam com as menininhas. E aí, quer dizer que tá tudo só porque o Maomé falou, né? Não, não pode, porque é uma palavra de Deus. Você veja como é que funciona. Ou então aqui o Edir Macedo vira e fala, não, o aborto, melhor não nascer do que nascer no mundo de merda, porque tá na Bíblia. Você vê que cada um pega de um jeito que interessa, né? E essa postura crítica que nós temos, que você também tem, é importante nós aplicarmos continuamente, porque a gente sabe. A verdade você consegue encontrá-la só pensando um pouquinho. Claro que aconteceu que o Michael Jackson chupava a pau dos moleques. Os filhos dele, nenhuma dele. São todos adotados, mas não, porque não, os caras não se ligam na verdade, porque é interessante manter a mentira. Alguma coisa ele está ganhando com a mentira. Alguma coisa esses caras estão ganhando com tudo isso. E cabe a você perceber até que ponto você colabora com isso. Este é o fim do podcast do BK. Chega de pafurado, né, galera? Obrigado pela sua atenção. Tô tossindo pra caralho. É o vento, né? Tá entrando um ventinho frio. Não esqueça de comprar o Mil Nomes aqui, né? 25 conto, frete grátis. E o Raimundo Sem Sol, 15. 15, frete grátis pra você, contógrafo e tal. Comprando os dois é 30. 30? Não. 15, 15. Eu faço 30, vai. Vendo os dois a 30. Ah, promoção especial do final, se você tem a paciência de ouvir até agora. Vai, Mundo Sem Sol. E a birosca aqui do Mil Nomes, trintinha pra você, oferta especial. E quem fez por 40, não, eu faço por 30 também, não tem problema. Falou? Valeu, negado, um abraço, tchau.